Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 15, perdão, 25, 15 mesmo, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E nesse capítulo nós temos basicamente três elementos importantes a observar. Mas antes disso, quero mandar um grande abraço ao amigo, irmão e discípulo Tony Tim, da Igreja Evangélica Chinesa. Mandar um abraço também ao querido Sérgio Suriano, a toda a sua família, ao pastor Márcio Arbex, a Nina, as meninas e a toda a Igreja Metodista no Brás. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de todos vocês. E lembro também de convidá-los a acessarem o nosso blog, blog Logos, tudo junto, 7, só por o número 7, blog Logos 7 ponto blogspot.com, blog Logos 7 ponto blogspot.com. E você vai encontrar uma série de meditações e poderá se edificar e também transmitir, ajudar a transmitir o amor e a verdade de Deus que estão na Bíblia Sagrada. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós temos uma proposição que diz que o mal não está nas coisas externas, e sim no coração humano. Basicamente, essa é a proposição do capítulo, com mais dois elementos que nós vamos mencionar. Alguns escribas e fariseus perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não lavavam as mãos para se purificar antes das refeições. E por que transgrediam então com isso as leis cerimoniais, a lei do puro e do impuro? E eles ficavam pegando no pé de Jesus por causa disso. Jesus respondeu que, de fato, quem transgredia a lei de Deus eram eles, os fariseus e os escribas, em sua falsa religiosidade, porque se preocupavam com algumas regras e ordenanças, mas, por outro lado, não honravam, por exemplo, os seus pais. Os falsos religiosos se preocupavam com a tradição dos homens, como a quantidade de água para lavar as mãos, a forma como deviam lavar as mãos, mas na verdade só honravam a Deus com os lábios, porque a vida deles era marcada pela hipocrisia. A falsa religiosidade ensinava uma série de preceitos e tradições humanas, mas o coração dessas pessoas estava longe de Deus. Vendo assim, Jesus ensinou à multidão que esses usos e costumes são vazios, e o que de fato contamina o ser humano não é aquilo que come ou bebe, e sim aquilo que sai do coração. Os fariseus se escandalizavam dos ensinos de Jesus, e o mestre disse aos discípulos que no tempo certo o Pai irá condená-los eternamente. Jesus chegou a compará-los com cegos. Jesus dizia que eles eram cegos que guiavam outros cegos, porque se preocupavam com o que é irrelevante e deixavam seus corações contaminados pelo mal. Porque é no coração que se concebe os pecados de homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, maldade, maledicência, divisão e tantas outras coisas. O coração contamina a pessoa e não o que come ou bebe. É claro, irmãos, que quando nós falamos isso, nesse momento ainda onde todos nós somos orientados a manter uma atitude sanitária, de limpeza das mãos, o lavar das mãos, e não só nesse momento, mas ao longo de toda a nossa vida, aqueles que foram orientados na sua família e aqueles que ainda orientarão as suas crianças, os filhos, sobrinhos. Nós não estamos aqui falando, nem Jesus estava pretendendo, de modo algum, negar a necessidade de manter as mãos limpas, no sentido estrito do termo. Não é isso. E nesse momento de pandemia, mais ainda, precisamos sempre lavar as mãos. O que Jesus estava enfatizando não é uma atitude não saudável, anti-limpeza, não. O que Jesus estava destacando é que o importante é verificar o coração, o interior do ser. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Ou seja, é no coração que nós nos dirigimos no caminho de Deus, ou é no coração que nós nos dirigimos para o caminho do mal. E isso não tem a ver com a questão de manter ou não manter as mãos limpas, de comer ou de beber. Há muitas denominações que se apegam a uma série de regrinhas, de usos, de costumes, como se isso então fosse importante para a sua santificação. Mas eu quero dizer que o que vai gerar santificação, ou para aqueles que estão nos ouvindo, aproximação de Deus, aqueles que estão nos ouvindo e não pertencem à comunidade nenhuma, e que às vezes não entendem alguns termos que nós usamos, então o que nos aproxima de Deus ou o que nos distancia de Deus não são essas regrinhas. Isso, pelo contrário, afasta muita gente da presença de Deus, porque a pessoa tem um mínimo de inteligência para saber que essas regras de aparente religiosidade são uma grande chatice, não significam nada, não passam de hipocrisia e que afastam muitas vezes as pessoas de uma comunhão íntima com Deus. Em segundo lugar, uma mulher cananeia clamava pela compaixão de Jesus, pois sua filha estava possuída por um espírito mau. Mas o Senhor demonstrando senso ministerial, disciplina, metodologia, clareza de objetivos, disse aos discípulos que o seu trabalho era para com os filhos de Israel. Veja bem, Jesus tinha uma mensagem para mudar o mundo inteiro. Só que ele nos deu um ensinamento que ao invés de sair correndo para trabalhar no sentido de passar por todas as cidades do mundo, ele preferiu investir os 3 anos de trabalho que ele tinha formando multiplicadores, formando líderes. Aliás, esse é o tema que nós trabalhamos todo sábado e pode ajudar você na sua liderança profissional, por exemplo. Se você deseja aperfeiçoar sua liderança na área profissional, empresarial, é importante que você tenha clareza de qual é o objetivo da sua empresa, qual é a missão, quais são os valores, quanto custa, como se faz, como se atinge esses objetivos, quando você deve fazer cada coisa, as etapas, senão você poderá trabalhar muito e colher pouco. Eu aproveito para convidá-los então e dizer que todo sábado nós temos uma palavra específica para a formação de líderes, que é o meu foco principal. Quando agradeci ao pastor Márcio, quero me lembrar também, no agradecimento, de que quando eu saí da Igreja Metodista no Brás, há 31 anos atrás, ele foi o pastor que me acolheu na igreja em Santo Amaro. Um abraço aos irmãos da Igreja Metodista em Santo Amaro também, e me deu as primeiras orientações para os primeiros passos como seminarista, e eu lhe serei grato para sempre. Foi ele que permitiu que eu fosse trabalhar em Jardim Ranieri. Também deixo um abraço, eu fiz na introdução, mas me lembrei agora, por ter falado com o Sérgio Suriano, um abraço a todos os amigos do Anchieta, do colégio. Que Deus os abençoe muito, muito, muito. Que vocês sejam muito felizes e muito obrigado pela torcida no ano passado, quando estava mal, pela torcida pela minha esposa e pelas orações ou pela reza, cada um segundo o seu credo. Então, essa mulher cananeia, voltando ao segundo ponto, procurou o Senhor, mas o Senhor demonstrou que o foco dele era trabalhar com o povo de Israel. A princípio, Jesus então estava dizendo: olha, eu não vou abrir o meu campo de trabalho, o meu horizonte para outros povos agora. Mas a mulher insistiu, a mulher o adorou. Clamou por socorro, comparou-se a um cachorrinho que come das migalhas da mesa que caem no chão e mostrou extrema humildade. Jesus ficou maravilhado com a atitude da mulher, curou a sua filha por causa da sua grande fé. O Senhor continuou curando muitas pessoas, sarando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitas outras enfermidades, e nisso foi glorificado o Deus que cura toda enfermidade. Mais uma vez, o Senhor se compadeceu das multidões e não queria despedir as multidões sem que elas fossem curadas e sem que elas fossem alimentadas, que será o terceiro ponto. Mas, como destaque do segundo ponto, eu quero dizer a você: quanto mais próximo de Deus você tiver, mais você vai experimentar cura de enfermidade. Preste bem atenção. Eu também não vou negar de modo algum nem a história da igreja mostra uma negação da importância da medicina. Lucas, apóstolo, discípulo do apóstolo Paulo, era médico. Então, a primeira forma que Deus usa é nos dando da sua ciência, da sua sabedoria, do seu conhecimento e fazendo com que os médicos e todo o campo da área de saúde, da fisioterapia, da psicologia e de tantas áreas da enfermagem, de todas as áreas de saúde, como estamos vendo agora, sejam instrumentos para a cura das pessoas. Mas uma outra forma de curar as pessoas é a forma sobrenatural. E Deus opera maravilhas. Ah, pastor, mas eu conheço gente farsante que usa isso para capitalizar. E eu vou concordar com você. A história da igreja mostra isso. Gente que se aproveita da boa fé das pessoas mais ingênuas, e caem nessa cilada. Mas o fato dessas pessoas fazerem isso, que essas pessoas são uma exceção, elas não são a regra. Isso não invalida uma verdade de que Deus cura. Ontem eu contei, mas foi cortado. Tomara que hoje não corte. O meu celular tá muito ruim já, irmãos, e preciso trocá-lo. E eu dizia, fiquei 22 dias em coma e três médicos disseram: ó, não tem mais jeito, pode desligar as máquinas, é só desligar, disse para a esposa. Aí a esposa chamou a família não permitiu, junto com ela, e depois de 22 dias em coma e três médicos tendo dito que não havia mais o que fazer, é muito interessante até agora quando eu volto ao hospital para consultas e me encontro com esses médicos, os cumprimento. Eles ficam, por um lado, felizes, por outro lado, perplexos, porque há coisas que são de ordem sobrenatural e só Deus vai fazer. Só Deus pode fazer. E eu quero que você experimente isso. Eu quero que você se aproxime do Deus que cura. Porque Deus é a nossa cura. Um dos nomes do Senhor é o Deus que cura, tá bem? Não vou pormenorizar nesse aspecto agora, mas guarde esse segundo ponto. O primeiro é o confronto de Jesus com a falsa religiosidade farisaica. Fuja disso. O segundo é que Deus cura e cura mesmo. Eu sou prova disso e tenho muitas outras provas em 2000 anos relatadas na história. E em terceiro lugar, os discípulos olhando o deserto mais uma vez viam a impossibilidade de alimentar a multidão. Essa é a segunda multiplicação dos pães. Jesus perguntou aos discípulos o que eles tinham nas mãos? E os discípulos responderam que tinham sete pães. Vou repetir para quem não ouviu: sete é o número da perfeição, da totalidade, da completude. Significa que Deus é pleno, que Deus opera totalmente. E quando a resposta é: nós temos sete pães e alguns peixes, isso é um sinal que o povo hebraico entendia naquele período, de que algo poderia acontecer, porque havia 7 pães. Jesus orientou o povo a sentar-se no chão e, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos discípulos. E estes deram ao povo. Isso apontava, certamente, para a crucificação, para a ressurreição, pois diante da fome da humanidade, os discípulos se sentiram impossibilitados de saciá-los. Mas com o milagre de Deus, os pães se multiplicaram e todo o povo foi alimentado. Eu já digo a você, mais uma vez, diante de toda a impossibilidade que está diante da sua vida, só o milagre de Deus poderá reverter causas impossíveis, como, exemplo, o alimentar de uma multidão com 7 pães. Isso é uma maneira simbólica do texto dizer para o povo hebreu que entendia essa simbologia, bem como para nós hoje que estamos entendendo, que diante de uma grande impossibilidade que temos pela frente, se não há nada em nossas mãos suficiente para resolver esta questão, Deus poderá fazê-lo. Clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus, e Ele te responderá. Diz a palavra do Senhor assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Continuando, mas quando o Senhor operou o milagre, entregou a sua vida através do pão e do vinho, que é o seu corpo e o sangue, os discípulos são alimentados, foram alimentados. Assim como o povo de Israel foi alimentado com o maná que caiu do céu na travessia do deserto, antes de chegarem a Canaã. E nós somos alimentados hoje por Deus, com os milagres que caem do céu, até que se cumpra todo esse tempo e nós sejamos alimentados eternamente por Deus no novo céu e na nova terra. No trajeto da nossa história, nós também poderemos ser como os discípulos, sermos orientados e depois ajudarmos a multiplicar essa orientação para muitas outras vidas e alimentar a multidão. Quem participa da Santa Ceia, hoje eu estou falando especificamente para o colégio Anchieta, quem participa da Eucaristia, crendo e aceitando a vida, a morte, a ressurreição de Jesus como modelo de vida, como substituição da sua morte, como princípio de uma nova vida, se alimenta até se fartar, se tornando um discípulo do Mestre, um distribuidor da sua vida, simbolizada pelo seu corpo e sangue na cruz do Calvário. Corpo e sangue que podem saciar a fome de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele acredita e aceita como salvador do seu pecado e senhor da sua vida. Se torna um multiplicador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, meus amigos do colégio, hoje é o dia de você tomar uma decisão importante. Primeiro, fuja da falsa religiosidade. Segundo, tenha um método de trabalho, de estudo em tudo que for fazer, e cada vez mais você será bem-sucedido. E creia nos milagres de Deus, clame a Deus e você poderá experimentar esses milagres. Peça para ele. E terceiro, alimente-se de Deus. Saiba que Deus é o multiplicador do alimento. Espiritualmente, eu quero traduzir dizendo, ele multiplica o alimento para todas as áreas da sua vida. Tem uma área da sua vida que comida nenhuma, bebida nenhuma, diversão nenhuma, satisfação mesmo com o trabalho, com o estudo, nada vai alimentar, nada vai suprir, só a comunhão com Deus poderá te alimentar. Se você tomar essa decisão, você poderá, em terceiro lugar, se alimentar eternamente. Procure alguém, peça ajuda, se quiser, fale conosco. E eu tenho certeza que Deus vai operar milagres na sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e o poder multiplicador de Deus, o Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça. Assim como com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.